agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Diga Lá, Ó Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web. Este é o segundo programa do nosso regresso. Voltámos ontem e ontem abrimos as portas com fatos que fizeram parte da primeira sequência de edições do programa Diga Lá ao Sr. Fato. Estamos então de volta aqui à sua antena web, como prometido. Estamos um bocadinho atrasados, é verdade, mas estamos consigo. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme fazer-lhe companhia durante 30 minutos e trazer-lhe o melhor da alma portuguesa, se assim podemos chamar. Trazer-lhe o fado, a nossa maravilha portuguesa. Vamos dar início a esta edição com três fados, como é habitual. Mas antes relembro que o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à espera dos seus pedidos. É só escrever para nós e dizer-nos o que quer ouvir, qual o fadista que quer ouvir, qual é o poema que faz parte da sua vida, qual é o fado que mais o ou a emociona, porque o fado, sem dúvida, é cheio de emoção. E por que não partilhar isso connosco? Por que não dar um mimo a si mesmo e ouvir aquilo que mais gosta? É isso que lhe proponho, é esse o desafio que tenho para si. Também já sabe que, se lhe der mais jeito, pode escrever na nossa caixa de comentários, bem no fundo da página da Antena Web. Vamos então agora aos fatos e vamos começar a nossa seleção de hoje com Maria da Fé, esta senhora fadista do Porto, que nos traz Até Que a Voz Me Doa. E é Até Que a Voz Nos Doa, ou melhor, Até Que a Voz Lhes Doa aos fadistas, que eles cantam o fado e trazem para nós grandes maravilhas portuguesas. Logo depois, ficamos com Beatriz da Conceição, outra senhora do Porto, que nos traz Eu Nasci Amanhã. Logo depois, e para terminar esta seleção de três primeiros fados, ficamos com Igreja de Santo Estevão, na voz de Fernando Maurício. Estes são os três fadistas que vai poder ouvir já a seguir aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Até que a voz me doa, para cantar sempre o meu fado, como a ave que tu alto voa, e é livre de cantar em qualquer lado. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa, ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade, à tristeza que magoa, ao amor de quem ama e morre ausente. Cantarei até que a voz me doa. A voz me doa, o amor e a paz cheia de esperança, ao sorriso, à alegria da criança. Cantarei até que a voz, que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa. Senhor Fado. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve em tempos guitarrada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batiam Trindade,

agora já chegaram e que em nós separaram tristezas e alegrias. Se ao menos houvesse um dia luas de prata cheia nas asas de uma gazela, e depois do seu cansaço procurasse o teu regaço no vão da tua janela. Se ao menos houvesse um dia versos de flor tão macia nos ramos com as cerejas, e depois do seu outono se dessem ao abandono nos lábios quando me beijas. Se ao menos o mar trouxesse o que dizer me esquece nas crinas da tempestade, nas palavras litorais, as razões iniciais, tudo que não tem. Se ao menos o teu olhar desce por mim ao passar como um barco sem amarra deste fardo onde me deito, subi até ao teu peito nas veias de uma guitarra. Senhor Fado, a Mariquinhas vai à fonte e não demora, que a lua conta seus segredos ao luar. Leva na anca sua bilha cor de amora e duas tranças de cabelo a saltitar. Leva na anca sua bilha cor de amora e duas tranças de cabelo a saltitar. Amor é fogo, amor é lume, raiva ou ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume de um cravo de São João. Será que a sombra do ciúme transtornada a Mariquinhas com o seu manto despenteia, para ver a moça recolher envergonhada, sempre que a lua vai beijar a sua meia. Para ver a moça recolher envergonhada, sempre que a lua vai beijar a sua meia. Amor é fogo, amor é lume, raiva, ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume de um cravo de São João. Dizem as bocas lá da terra e têm a fama que a Mariquinhas vai à fonte e não demora, e vem o sol descansar na sua cama, adormecendo quase sempre à mesma hora. E vem o sol descansar na sua cama, adormecendo quase sempre à mesma hora. Amor é fogo, amor é lume, raiva, ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume do cravo de São João. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume do cravo de São João. Estamos no fim desta nossa segunda edição do Regresso do Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web. Vamos embora por hoje, mas amanhã estamos de volta, aqui à mesma hora, na sua rádio. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo. Amanhã volto acompanhada das nossas guitarras, violas, poetas e fadistas para lhe trazer meia hora desta maravilha portuguesa, que é o fado. E é mesmo portuguesa, porque não há nada igual, não há comparação sequer. Este é mesmo nosso, o fado. É mesmo nosso. Terminamos a nossa edição com Agora na voz de Diamantina e, para pôr mesmo o ponto final, ficamos com outra senhora do fado. Ficamos com Ana Sofia Varela, que nos traz Quase um Anjo. São estas duas vozes que terminam a nossa edição. Espero por si amanhã. Até lá, pode pedir os seus fados através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa caixa de comentários no fim da página da sua Antena Web. Terminamos por aqui. Fique bem, tenha um resto, uma ótima tarde na companhia da sua rádio. Fique bem e até amanhã. Agora a tua sombra em meus passos, entre si puseram espaços, não se agarram como outrora. Agora vá-se lá saber dos laços do nosso amor que em pedaços saiu de nós porta fora. Agora é noite mais comprida, porque tu sem despedida levaste contigo a aurora. Agora tudo o que era cor e vida é recordação sentida, que só eu sei onde mora. Olhos mais baços, quando relembro os abraços que me davas toda a hora. Agora os breves dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. Thank you. dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. Já foste gaivota, és tão antiga a voar. Sabes da ilha remota que só se encontra no mar. Leva-me à ave do destino, faz de mim o teu poente. Sei que já foste gaivota.